e filhos é uma proposta do amor de Deus. Maria, tu não vedes o monturo, depois da chuva e da destruição, o sol da primavera aproximar-se, beijar-lhe, arrancar dele flores miúdas? Sim, Senhor, eu vejo, pois assim é com todo aquele que ama. Vai, Maria, e ama. E aquela mulher, antiga rainha do sexo, Miriam de Migdol, faz a maior transformação de toda a história do Evangelho e se transforma numa discípula do Cristo, numa seguidora de Jesus. Jesus veio para nós. Muitas vezes ele teve que exclamar: eu não vim para os sãos não são de médico, mas para os enfermos. Eu não vim para os justos, mas para convocar os pecadores ao arrependimento. Era sempre generoso, doce com os pecadores, jamais chamou a atenção deles. Diante da mulher adulta, ele, depois de afastar seus opositores, ele lhe pergunta: mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Eles se foram, Senhor, pois eu também não te condeno. E ele podia, porque tinha autoridade moral para isso. Não lhe teceu nenhuma crítica, não lhe deu nenhum sermão, mas ele diz ao contrário: eu também não te condeno, vá e de futuro não tornes a pecar. A sua proposta era de amor, era de renovação, era de anunciar a boa nova aos homens, à humanidade. Ele nos deu a certeza, meus amigos, que estaria conosco, que jamais nos deixaria órfãos, que rogaria ao Pai e Ele nos enviaria um outro Consolador. O Paracleto, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece nem pode perceber, mas que viria nos ensinar tudo o que Ele nos disse e muito mais. É a doutrina espírita que vem através dos Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, que desce à terra para confundir os orgulhosos, para levar a mensagem de consolo e de esperança a toda a humanidade, para nos conclamar ao mundo novo que se aproxima. Ele nos disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, mas eis que me vou na frente de vós, a fim de vos preparar lugar, para aí onde estiver, vós estejais também. Ele é o bom pastor, nos disse que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderia. E nos disse mais, nos disse que o bom pastor ama suas ovelhas de tal modo que é capaz de dar a sua vida por suas ovelhas, como Ele nos deu. Ele nos disse que o pastor abandona as 99 ovelhas que se encontram no aprisco e sai atrás daquela que está desgarrada, vai pelos campos, anda pelo deserto, e quando a encontra, traz nos ombros jubiloso, está mais feliz por aquela do que por aquelas outras 99 que deixou no curral. E diz que há mais alegria no reino dos céus quando a ovelha desgarrada retorna ao rebanho do que quando chegam 99 justos. Meus amigos, a mensagem do Cristo, a mensagem de amor. E como nós prometemos tirar o medo de vocês de ir para o umbral, eu queria perguntar aqui hoje: quem aqui tem medo de ir para o umbral? Por favor, levante a mão. Vocês não têm medo de ir para o umbral, não? Pessoal, eu morria de medo de ir para o umbral. Vocês não têm medo, não? Ou é porque vocês já estão conformados que vão? Frederico Menezes tirou completamente o nosso medo de ir para o umbral. Aqui em Fortaleza, ele nos disse: meus amigos, não tenham medo de ir para o umbral, não. E todo mundo se perguntou: mas por que, Fred? Porque lá vai estar assim de gente conhecida. Você vai encontrar o pessoal da Casa Espírita todo lá, os palestrantes, os dirigentes, os monitores, vai chegar lá e diz: Léo, você aqui? Pois é, meu amigo também. Moacir Maia, você aqui também? Pois é, fazer o quê? E aquela pessoa complicada também que a gente não gosta, aquela sogra terrível, né? A gente vai dizer: ah, você, eu sabia que vinha pra cá, eu tinha certeza. E tal, por que esse medo de ir para o umbral? Que revolta é essa? Aliás, se eu desencarnasse alguns anos atrás, meus amigos, eu certamente iria para o umbral. Porque eu ia ficar com tanto remorso, com tanto sentimento de culpa, que eu ia chegar no mundo espiritual, ia naquela escuridão e começaria a chorar e me lamentar, dizendo: por que eu não escutei o convite amoroso de ajudar a Casa Espírita?